não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que eu te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou. Say